4 de Tireza chamando a 118-62. Autorizado 360 Guarulhos, decolagem no zero, curva direita da Elo da Bridge, após Bridge AP Zulu no meia, Bravo até Zulu e após conforme, controle 120.8.5502. Pronto. 305 na proa do Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, 136-0507. Fala da Passarelo 2224 para Juazeiro, o 350. Passarelo autorizado 350 Juazeiro, AP Zulu no 9, decolagem no 0 esquerda, Momo Cogbo, após Cogbo Frote, 1208, 5477. Aprovado 350 na AP Zulu 19, decola da pista 10, Momo Frote 5477 na transponder. Afirmativo, nível 350, champão do posicionar, passarelo. Tamarim. espera, 1017, chama pronto para decolagem, voo no 074. Identifique, chega na Mari. Desça e mantém o nível de voo 050. O ajuste de altímetro no 017. Chame o centro Recife, frequência 12000, decimal 85. Alterne 125, decimal 45. Tá 3305. Recife, ano 2085, decimal 45. Tá 3305, obrigado, boa noite. Autorizado, chame o táxi. Câmara. Oh, 074. Autorizado, a linha de colapso é 10-0 no 0, 4 nós, gol no 074. Quatro, aos 29 1208. 208, muito obrigado, boa noite. Controle de Salvador, uma boa noite, gol 1074. Gol 1074, contato radar, subiu, mantém o nível de voo 360, voo da El. Vai voar da El para o 360, no 074. Saída autorizado, táxi até o ponto de espera da 10, ajuste no 017, táxi a Índia, champanhe para decolagem. Chamarei pronto para decolagem, passarei. oitava formação, gol 1074, proa 200. Estamos, vamos voar por 30 milhas. 200 por 30 milhas, gente. Oceanair 6224, no 1 para o pushback acionamento. 01 no seguinte, aguarde só um instante devido à aeronave que vai iniciar tarde. Nada, na sua escuta, 6224. O tráfego já iniciou, colhendo que equipe de solo após o tráfego da passareta ali do seu busto. Gente, após o passareto, está autorizado, Oceanair 6224. Se é para 2 mil pés, ajuste altímetro no 0 ou no 2, reporte localizador, 3178. Passareiro autorizado ali em decolar pista 10, vento 0, 10 graus, 049. Alinha e decola passareiro. Está presente, 1074. Vento agora, 074. Salvador e o 5972 para o pushback, será? 5972 está autorizado, push unidade. Livre funcionamento ao ataque 5962. Decolou aos 35120, décima 8, bom voo. 1208, passareiro, obrigado, boa noite. Salvador 6224 da Oceanair para o táxi, 103 a bordo, 2 horas de autonomia, Alcântara Salvador. 5-1 vai chamar, muito obrigado, boa noite. Controle, boa noite, passaria 2224. Boa noite, passaria 2224, contato radar, sub mantendo o voo 350, sai da mão. 350, mão, passaria. Moto de espera, pronto, Chanel 6224. Chanel autorizada, linha de decolagem pista 10, vento 020, 4 nós. A linha e decola Chanel 6224. Iniciando 6224. Gente, tá livre. Controle Salvador, muito boa noite, é o Ocean Air 6224. 6224, contato radar, subir manter nível de voo 190, sai da PUCA. 190 na PUCA, na sua escuta, Ocean Air 6224. 5972, pronto, táxi 3 a bordo, autonomia 0310 alterna Guarulhos. Está livre até o ponto de espera via Índia, pátio Índia, 1017, uma pronto, Rio 5972. 0978 ajuste, pátio Índia, ponto de espera 5972. Do 2224, chama o centro Recife, frequência 12085, alterne 12545. Bom dia. 12085 e 12545, a secundária, confirma? Afirmo. Ok, obrigado, até a noite. 3178, autorizado final de S e torre no 86. 3178. Salvador, tá 3178. 3178, reporte baixar travado. Ah, já tá baixar travado. Vento 0 no 0 com 4 nós, pista molhada, autorizado pouso. Então 3178. Autorizado pouso, tá 3178. Você me vento 3178? 020 com 4 nós. Gente, obrigado. Torre Rio 5972, mantém o ponto de espera, Rosiano. Afirmativo, Rio, aguarde instruções. Oceanair 6224, solicita desvio à esquerda, 30 milhas. Autorizado, 6224. Ciente, 6224. Esquerda, 30 milhas, com a proa. 050, senhor. Ciente, 150. Quanto possível, vou em Aracaju. Assim que possível, eu vou em Aracaju, Oxnar 6224. E o 5972 ele mantém. Juno 78, solo aos 45, direita Alfa e Juliette, porta 612. Alfa e Juliette, porta 612, 378. O 7 no meio, deixa na informação ativa. 57 no meio, aciona identificação, chegada a Mari, desce e mantém o 0-5-0. Autorizado a Mari, descendo para o 0-5-0, F57, 1 no meio. Tá voando Aracaju, Ocean Air 6224. Sente. Chame Recife, frequência 2085, apenas 2545, Ocean Air 6224, boa noite. 12685, qual é a secundária, senhor? 12545. 12545, uma boa noite e um bom trabalho. Obrigado, bom voo. 120 com 4 nós, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, 9, 0, 25, 9, 7, 2. Decolado aos 481208, bom voo. 481208, obrigado, boa noite, bom fim de semana. Observador, boa noite, Rio 5972, decolado na Dael, na sua escuta. Contato com o radar, segundo matrícula 320, cedo da El. Sente, pode voar da El, direto, está presente, senhor? Autorizado. Obrigado, direto da El. Jet 5716, solicita desvio à direita devido a formações. Desvio, 5716.